Quem és tu, portador da luz? Quem és tu, portador da luz? Bebeste o sangue de Jesus, foste tu que o pregaste na cruz. És o verso da moeda que tem do outro lado a face do bem. És tu rebelde Caim, ou para este papel foste escolhido? És quem tenta a humanidade, orgulhoso e cheio de vaidade, ou ama os mortais sem maldade?